Ficheiro 24, página 189. Entretanto, não foi nem o vestido nem a visão que este oferecia que me abalaram. Os seios de Nesle, embora razoavelmente adequados no tamanho, agradáveis nas proporções e encimados por grandes auréolas de uma cor castanho clara, eram adornados com um par de joias de mamilo que fazia os engastes tornarem-se totalmente insignificantes. Um par de cisnes cravados de diamantes com olhos de rubi esticava os pescoços um em direção ao outro, oscilando precariamente nos seus poleiros de ouro, na forma de um galho arqueado. O trabalho artístico era esplêndido e o material impressionante. Mas o que me fez sentir um pouco tonta foi o facto de que cada prendedor da joia, o poleiro de ouro, na realidade, atravessava o mamilo. Na verdade, os mamilos estavam seriamente invertidos, mas o facto era disfarçado pela enorme pérola que cobria cada um, pendurada numa fina corrente de ouro que formava uma alça de um lado ao outro do galho arqueado. Ergui-me, ruborizada e tossindo, e consegui pedir licença, segurando educadamente um lenço junto à boca enquanto recuava. Senti uma presença nas minhas costas e parei exatamente a tempo de evitar colidir com Jamie, que observava a amante do rei sem nenhuma preocupação, de fingir educadamente que não tinha notado. Ela disse a Marie d'Arbanville que o mestre Raymond foi quem lhe fez a perfuração dos mamilos, observei num sussurro. O seu olhar, fascinado, não se desviou. Devo marcar uma hora com ele? Perguntei. Imagino que ele me faria isso se eu lhe desse a receita do tónico de cominho. Jamie olhou para mim finalmente. Segurando-me pelo cotovelo, conduziu-me a uma das alcovas de descanso. Se falares com o mestre Raymond outra vez, disse pelo canto da boca, eu mesmo os perfurarei com os dentes. Por essa altura, o rei dirigira-se já ao salão de apoio. E o espaço vazio deixado após a sua passagem foi logo preenchido por outras pessoas vindas da sala de jantar. Vendo Jamie absorvido numa conversa com Monsieur Genet, patriarca de uma rica família de armadores, olhei furtivamente em redor, à procura de um lugar onde pudesse tirar os sapatos por alguns instantes. Uma das alcovas estava perto e, pela ausência de sons, desocupada. Despachei um insistente admirador com um pedido de um pouco mais de vinho e, em seguida, com um rápido olhar à minha volta, deslizei para dentro da alcova. Era mobilada sugestivamente, com um sofá, uma mesinha e duas cadeiras, mais adequadas para servir de suporte a peças de vestuário do que para servir de assento, pensei com ar crítico. Sentei-me ainda assim, arranquei os sapatos e coloquei os pés sobre a outra cadeira. Um leve tinir das argolas da cortina atrás de mim anunciou o facto de que a minha partida, afinal de contas, não passara despercebida. Madame, finalmente estamos a sós. Sim, infelizmente, disse eu suspirando. Era um dos incontáveis condes, pensei. Ou não, este era um visconde. Alguém me o apresentara antes como o visconde de Rambeau, um dos baixinhos. Lembrei-me dos seus olhinhos, como duas contas brilhantes, erguidos para mim extasiados de um ponto abaixo do leque. Sem perder tempo, deslizou habilmente para a outra cadeira, levantando-me os pés e colocando-os no colo. Agarrou ardentemente nos meus dedos revestidos de meias de seda contra a sua forquilha. Ah, ma petite, tanta delicadeza! A sua beleza deixa-me perturbado. Devia estar mesmo perturbado, se ele estava sob a ilusão de que os meus pés eram particularmente delicados. Erguendo um deles aos lábios, mordiscou os dedos. C'est un cochon qui vit dans la ville, c'est un cochon qui vit. Arranquei-lhe o meu pé das mãos e levantei-me apressadamente, um pouco atrapalhado com os meus saiotes volumosos. Por falar em cochon que moram na cidade, disse eu um pouco nervosa, acho que meu marido não ficaria nada satisfeito por encontrá-lo aqui. O seu marido, bah! Descartou Jamie com um leve abano da mão. Ele vai estar ocupado por algum tempo, tenho a certeza. E enquanto o gato está fora, venha a mim, ma petite souris. Deixe-me ouvi-la guinchar, minha ratinha. Provavelmente pretendendo fortalecer-se para a refrega, o visconde tirou uma caixa de rapé esmaltada do bolso, salpicou com destreza uma linha de grãos escuros ao longo das costas da mão e limpou-a delicadamente nas narinas. Respirou fundo, os olhos brilhando de expectativa. Depois virou de modo brusco a cabeça quando a cortina foi subitamente afastada com um chocalhar de argolas de metal. Com a atenção desviada pela intrusão, o visconde espirrou, mesmo em cima do meu colo, com considerável vigor. Dei um berro. Seu porco! Disse, e atingi-o em cheio no rosto com o leque fechado. O visconde cambaleou para trás, os olhos a lacrimejar. Tropeçou nos meus sapatos, tamanho 39, que estavam no chão, e caiu de cabeça nos braços de Jamie, parado à entrada. Bem, realmente conseguiste atrair uma certa dose de atenção, disse finalmente. Bah, disse ele. O filho da mãe teve a sorte de eu não lhe ter arrancado a cabeça e obrigado a engoli-la. Bem, teria sido um espetáculo interessante, concordei secamente, mas atirá-lo à fonte teve quase o mesmo efeito. Ele ergueu os olhos, o ar carrancudo substituído por um riso relutante. Sim, bem, afinal eu não afoguei o sujeito. Tenho a certeza de que o Visconde apreciou o teu comedimento. Bufou outra vez. Estava de pé, no meio de uma sala de estar, parte de um pequeno appartement do palácio, para o qual o rei, depois de parar de rir, nos enviara, insistindo que não deveríamos empreender a viagem de volta a Paris nessa noite. Afinal, mon chevalier, dissera ele examinando a figura enorme, escorrendo água no terraço, ficaríamos extremamente aborrecidos se se constipasse. Tenho a certeza de que, nesse caso, a corte seria privada de um bocado de divertimento e madame jamais me perdoaria, não é, querida? Ele estendeu o braço e beliscou um dos mamilos de madame de La Tourelle na brincadeira. A sua amante pareceu ligeiramente aborrecida, mas sorriu obedientemente. Notei, entretanto, que assim que a atenção do rei se desviou, foi em Jamie que ela demorou o seu olhar. Bem, ele era impressionante, eu tinha de admitir. Especado, a escorrer água à luz das tochas, com as roupas coladas ao corpo. Isso não queria dizer que eu apreciava que ela olhasse para ele. Jamie despiu a camisa molhada e atirou-a para uma pilha de roupas encharcadas. Era ainda mais impressionante sem ela. Quanto a ti, disse ele, olhando-me de maneira sinistra, não te disse para te afastares daquelas alcovas? Sim, mas fora isso, Sr. Lincoln, o que achou da peça? Perguntei educadamente. O quê? Fitou-me como se eu tivesse acabado de perder a sanidade. Não faças caso, está um pouco fora do teu quadro de referência. Eu só quis dizer, encontraste alguém útil antes de ires defender os teus direitos conjugais? Ele esfregou vigorosamente os cabelos com uma toalha retirada do lavatório. Ah, sim, joguei xadrez com Monsieur Duvernay e ainda o derrotei, deixando-o furioso. Ah, parece promissor. E quem é Monsieur Duvernay? Atirou uma toalha, rindo. O ministro das Finanças francês, Cassenard. Ah, e estás satisfeito porque o deixaste enraivecido? Ele ficou com raiva de si mesmo por perder, Cassenard, explicou Jamie. Agora não vai descansar enquanto não me derrotar. Vai visitar-nos no domingo para jogarmos outra vez. Ah, muito bem, disse. E no processo podes assegurar-lhe que as perspectivas do Stuart são extremamente débeis e convencê-lo de que Luís não os quer ajudar financeiramente, sejam parentes ou não. Balançou a cabeça, confirmando, e penteou os cabelos úmidos para trás com as duas mãos. A lareira ainda não fora acesa e ele estremeceu ligeiramente. Onde aprendeste a jogar xadrez? Perguntei curiosa. Não sabia que jogava xadrez. Colm McKenzie ensinou-me, disse, quando eu tinha 16 anos e passei um ano no Castelo Léor. Tive tutores de francês e alemão, matemática e outras matérias, mas eu ia até ao quarto de Colm todas as noites jogar xadrez durante uma hora. Não que ele, em geral, precisasse de uma hora para me derrotar, acrescentou com ar pesaroso. Não é de admirar que jogues bem, disse eu. Colm, o tio de Jamie, vítima de uma enfermidade deformadora que o privava de quase toda a sua mobilidade, compensava esse facto com uma mente que teria deixado Maquiavel envergonhado. Jamie levantou-se e desabotoou o cinto da sua espada, semicerrando os olhos para mim. Não penses que eu não sei o que pretendes com isso, Sassenach, a mudar de assunto, ilusionando-me como uma cortesã. Eu não te avisei para o que aconteceria a respeito das alcovas? Disseste que não me pretendias bater, lembrei, sentando-me um pouco mais para dentro da poltrona, só por segurança. Ele bufou outra vez, atirando o cinto sobre a cômoda e deixando o quilo de cair junto à camisa encharcada. Eu pareço o tipo de homem que bateria numa mulher grávida? Perguntou. Olhei-o em dúvida. Completamente despido, com os cabelos em cachos ruivos e úmidos e as cicatrizes brancas ainda visíveis no seu corpo, parecia ter acabado de saltar de um navio viking, pensando em saque e estupro. Na verdade, pareces capaz de qualquer coisa, disse-lhe. Quanto às alcovas, sim, bem que me avisaste. Acho que deveria ter ido lá fora para tirar os sapatos. Mas como ia eu saber que o idiota me seguiria e começaria a morder-me os dedos? E se não pretendes bater em mim, o que tens em mente? Assim exatamente. Segurei com força os braços da cadeira. Ele deitou-se na cama e riu para mim. Tira esse vestido de prostituta, Sassenach, e vem para a cama. Porquê? Bem, não posso propriamente espancar-te ou atirar-te à fonte, encolheu os ombros. Pretendia dar-te um terrível sermão, mas não acho que consiga manter os olhos abertos por tanto tempo. Bocejou magnificamente, depois pestanejou e riu de novo para mim. Lembra-me para fazer isso de manhã, está bem? Sentes-te melhor agora? Os olhos azul escuros de Jamie estavam turvos de preocupação. É normal ficares assim tão enjoada, Sassenach? Afastei os cabelos das minhas têmporas molhadas de suor e delicadamente passei uma toalha úmida pelo rosto. Não sei se é normal, disse fracamente, mas ao menos acho que há problema. Algumas mulheres enjoam durante toda a gravidez. Não era um pensamento agradável no momento. Jamie olhou, não para o relógio festivamente pintado que havia sobre a mesa, mas para fora da janela, para o sol, como de costume. Sentes-te suficientemente bem para descer para o pequeno almoço, Sassenach? Ou devo dizer à camareira para trazer alguma coisa numa bandeja? Não, sinto-me bem agora. E era verdade. À estranha maneira do enjoo matinal, assim que a inexorável náusea tinha conseguido realizar o seu objetivo, eu voltava a sentir-me perfeitamente bem em questão de minutos. Deixa-me apenas lavar a boca. Quando me inclinei sobre a bacia, a água fria a escorrer-me pelo rosto, ouviu-se uma batida na porta do apartamento. Provavelmente o criado que fora despachado à casa em Paris para trazer roupas limpas, imaginei. Para minha surpresa, entretanto, era um cortesão com um convite escrito para o almoço. Sua Majestade almoçará hoje com um nobre inglês recém-chegado a Paris, explicou o cortesão. Sua Majestade convocou vários comerciantes ingleses proeminentes da Cité para o almoço, a fim de proporcionar a Sua Excelência o Duque a companhia de alguns compatriotas. E alguém observou a Sua Majestade que Madame, sua esposa, é uma dama inglesa também, e assim deveriam ser convidados a comparecer. Muito bem, disse Jamie, depois de lançar um olhar para mim. Pode dizer a Sua Majestade que ficaremos honrados em comparecer ao almoço. Pouco depois, Murtagh chegou, circunspecto como sempre, carregando uma grande trouxa de roupa limpa, bem como a minha caixa de remédios, conforme lhe havia pedido. Jamie encaminhou-o à sala de estar para lhe dar instruções para o dia, enquanto eu tentava apressadamente enfiar-me num vestido limpo, pela primeira vez lamentando a minha recusa em empregar uma criada de quarto. Sempre alvoroçados, o estado dos meus cabelos não melhorara depois de dormir bem abraçada a um escocês grande e úmido. Os cachos embaraçados saltavam em todas as direções, resistindo a qualquer tentativa de os domar com escova e pente. Finalmente, emergi na sala, afogueada e irritada com o esforço, mas com os cabelos com alguma aparência de estarem penteados. Jamie olhou para mim e murmurou qualquer coisa em voz baixa sobre ouriços, mas recebeu um olhar fulminante em resposta e teve o bom senso de se calar. Um passeio a pé pelos relvados, passando pelos canteiros de flores e as fontes dos jardins do palácio, fez muito pela restauração da minha serenidade. A maior parte das árvores ainda não tinha folhas, mas o dia estava inesperadamente quente para o final de março. E o cheiro dos brotos que despontavam nos galhos era penetrante e fresco. Era quase possível sentir a seiva que subia pelos elevados castanheiros e chopos que ladeavam os caminhos e abrigavam as centenas de estátuas de mármore branco. Parei ao lado de uma estátua de um homem com uma túnica drapeada, uvas nos cabelos e uma flauta nos lábios. Um bode grande, sedoso, mordia vorazmente mais uvas que desciam em cascata pelas pregas de mármore da túnica. Quem é? Perguntei. Pan? Jamie sacudiu a cabeça sorrindo. Ele vestia um quilte velho e um casaco gasto, embora confortável, mas parecia-me muito melhor do que os cortesãos luxuosamente vestidos que passavam por nós em grupos tagarelas. Não. Acho que existe uma estátua de Pan por aí, mas não é essa. Essa é um dos quatro humores do homem. Bem, ele parece-me bem humorado, disse eu, erguendo os olhos para o amigo sorridente do bode. Jamie riu. E és tu, médica, Sassenach. Não é essa espécie de humor. Não conheces os quatro humores que compõem o corpo humano? Aquele é o sangue, indicou um tocador de flauta. Depois apontou para o outro, mais adiante. E aquele é a melancolia. Este era um homem alto, numa espécie de toga, segurando um livro aberto. Jamie apontou para o outro lado do caminho. Lá está a cólera. Um jovem nu e musculoso, que sem dúvida tinha o sangue ferozmente carregado, sem tomar conhecimento do leão de mármore que estava prestes a mordê-lo na perna. E aquela é a fleuma. A sério? Fleuma, um cavalheiro barbado, com um chapéu dobrado, tinha os braços cruzados sobre o peito e uma tartaruga aos pés. Observei. Os médicos não aprendem sobre os humores na tua época? Perguntou Jamie, curioso. Não, respondi. Em vez disso, temos os germes. De verdade, germes? Disse consigo mesmo, experimentando a palavra, fazendo-a girar na sua boca com um sotaque escocês, o que a fazia parecer extremamente sinistra. Germes! E como são os germes? Ergui os olhos para uma representação da América. Uma jovem donzela casadora, trajando saia e touca emplumadas, com um crocodilo aos pés. Bem, não dariam nem de longe estátuas tão pitorescas, disse eu. O crocodilo aos pés da América recordou uma loja do mestre Raymond. Falavas a sério quando disseste que não querias que eu fosse à loja do mestre Raymond? Perguntei. Ou é apenas porque não queres que eu perfure os mamilos? Definitivamente não quero que perfure os mamilos, respondeu-me com firmeza, segurando-me pelo cotovelo e conduzindo-me apressadamente em frente, com receio de que eu pudesse extrair alguma desagradável ideia dos seios despidos da América. Mas também não quero que vás à loja do mestre Raymond. Há boatos sobre esse fulano. Há boatos sobre toda a gente em Paris, observei. E eu poderia apostar que o mestre Raymond os conhece a todos. Jamie fez um sinal afirmativo com a cabeça, os cabelos brilhando na pálida luz da primavera. Sim, imagino que sim. Mas acho que posso ficar a saber o que for útil nas tabernas e salas de estar. Dizem que o mestre Raymond está no centro de um determinado círculo, mas não é de simpatizantes jacobitas. A sério? Quem então? Cabalistas e ocultistas, bruxos, talvez. Jamie, não te preocupas seriamente com bruxas e demónios, pois não? Tínhamos chegado à parte do jardim conhecida por tapete verde. No início da primavera, o verde do imenso relvado apresentava apenas um tom desmaiado. Mas as pessoas reclinavam-se na relva ou moviam-se sem pressa, aproveitando o raro dia de tempo agradável. Bruxos não, disse ele, encontrando finalmente um lugar perto de uma sebe de forsítia e sentando-se na relva. O Conde Saint-Germain, talvez. Lembrei-me da expressão dos olhos escuros do Conde Saint-Germain em Le Havre e estremeci, apesar do sol e do chale de lã que eu usava. Achas que ele está associado ao mestre Raymond? Jamie encolheu os ombros. Não sei. Mas foste tu quem me contou os rumores sobre Saint-Germain, não é verdade? E se o mestre Raymond fizer parte desse círculo, então acho que deves afastar-te dele, Sassenach. Lançou-me um sorriso enviesado. Afinal, prefiro não ter de te salvar da fogueira outra vez.